Maxilete Romeu, é no setor norte. Bate 0050, gol 1941. Gol 1941, no teste para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil com 1013, gol 1941. Papapá vai manter sobrevoo, mas o problema é 130. Setor noroeste. Delta 9753, airborne at 39, departure control 11935. 11935, salam. Ok, American 990 cleared to Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 360. Runway takeoff, runway 10 and left turn after takeoff, Momo departure. Mike Oscar departure after Fox transition. Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo transition to intercept via Upper Zulu 20 after flight plan route. Salvador departure frequency 119.35 and score 5163. Roger, climb to 320, flight 9753. Botéria 5914, Jamileus 120, Decima 1. Momo departure, Quad transition, upper Zulu 20, flight 900. Departure 119.35, Quad 5163. With back correct, are you ready to start up and push, gate 11? Okay, we're ready for push and starting this time for 99. Gate, start up and push, report ready for taxi, American 990. Okay, clear to push and start 99. Cliente, 6741, mantenha o ponto de espera da 10, tráfego da passarela agora está 1 milha de cena. Nono 941, desce para 2000, autoridade LS, posse estabilizada. Nono 3816, desce para 080, chegada mais. Nono 3660, atingindo 060. Nono 3660, desce para 050. 050, 3216. Salvador, está 3216 no meia. Está 3216 no meia, desce para 080. 0816 no meia. Sou externo, passareta. Passareta, chama 1 no 8 decimal meia. 3660. Retração para sequência médica, curva à esquerda, para o 010, limite ao localizador. 010, limitado lá, 3060. Mantém 4000, whisky. Passo na pista 10, passaria 2230. Webjet 674 não está visual, tráfego passaria do final 90? Afirmativo, estaria. Após o tráfego, nem mantém pista 90. Após o passaria da linha, mantém 90, é de 674. Braço. Papa Romeu, Whisky, Bravo, Whisky, resta uma navegação na Proet Nuna, desce para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-3. 1-3 mil, 1013. Ao 99-1-1, chame Centro Recife, 1-2-6-0. Tá 99-1-1, Recife 1-2-6-0, bom dia. Gol no 941, complete aproximação, chame a torre 1-1-8-6. 3-2-6, gol 941. Para, posso agradecer do 6721. 6721, desce pro 050. 050, 6721. Informação, tráfego da WebJet está alinhando para decolagem. 7, gol no 941, aguardando. 709-3660 nessa prancha de capitulação. Aguarde. É, mudou o limite então? Dan 3660, curva à direita para o 070. Direita 070, 3660. Mantenha 0, mantenha 0, tudo dado. 10 para 4.000, QNH 1 no 0 no 3. 4.000 no 0 no 3, 3.000. Fly 9753, fly head in office. Heading option. Mantenha 5.3. Papa Romeo Whisk Bravo Whisk, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado ILS, vai reportar o Whisk Bravo Whisk. Nova 2-3144, bom dia, 170 para 150, informação ótima. Objeto 6721, desce para o 050. Descendo ao 050, TAM 3216, desce para o 060. 060, 3216, pode estar. Negativo, mantém a chegada. TAM 3144, desce para o 070, chegada Mari. 070, chegada Mari 3144. Mike Juliette Romeu, prossiga. Alejandro Hernandes aqui do Vale do Lago, que ela vai comprando da calçada. Gente, TAM 3660, dessa pro intercepta, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2.000 no 0 no 3, dessa pro intercepta, 3660. Cabelo. 09, pouso autorizado no 0. Autorizado pouso no 0, igual no 9, 4 ou não. 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado direto a 4.000 com 1013, o S7721. Estabilizou, mais para o Luiz. Webjet 6721, reduza para 1.70 nós. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 0 no 0. Vetoração pro 0-1-0, reduzindo 1-7-0, né, 7-2-1. Papa Romeu, Whisky Bravo Whisky, chame a torre 1-1-8, decimal 6. 18-60, bom dia. April, after taxiway India and taxiway Alpha until hold point runway 10 and hold point tower 118, decimal 6, Q181013. Okay, clear to taxi to runway 10 via India Alpha holding point 10. Webjet 6721, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Descendo a 3.000, 7.2.1. Vai, ingressa para remoto no 4, ok? Quem mantém a posição de Juliette, após a passagem da América, para remota 1-4, 2-3. Rio 9649, estou na escuta, sol. O Rio 9649. Qual seria a subida para o galeão, por gentileza, a primeira aerovia, código do 10, é espaço? Seria da El Leda Bridge, ok? Da El Leda Bridge para interceptar o Pesolo 10. Ok, da El Leda Bridge, muito obrigado. Livre, final LS, reporte estabilizado. Aprovado, estabilizado. Salvador, Golo 941, levanta a foto. Golo 941, boa tarde, taxi via Alfa e reporte para ingresso, pátio principal. Alfa, reporte para o pátio principal, Golo 941. 4260, Salvador, TAM 3660, boa tarde. Confirmando 3660 da TAM? Afirma, 3660 da TAM. Terão número 2 no sequenciamento, tráfego preset está 2 milhas externo, informarei em pista livre. Tem 3660 aguardando. subida via aerodia no encontro do Luno 10. Seria a mesma subida? Informe Zulu 1-0, subida da Eulia da Bridge. Da Eulia da Bridge para interceptar, ok? Alpe Zulu 1-0. Tan 3-2 no meio, reduza para 1-8-0 nós. 8-0, 3-2 no meio. Tan 3-2 no meio, desce para 3.000, ajuste 1-0 no 3. 3.000, 0-3. 660, vento no 30 graus, 109, CK3, pouso autorizado no 0. TV pouso no 0, 3660. XV Alpha, reporte para ingresso, parte principal, Whisky, Bravo Whisky. O gol no 941, no Juliette, posição 07. Juliette, 07, ou 941. Tan 3-2 no meia, reduza para 1-7-0 nós. 7-0, 3-2 no meia. Tan 3144, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 7741, chame Recife, 1260. 721. 7721, chame a torre 1 no 86, sinal 6. 86. 326, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2013, reporte estável. 32 no meio. Torre Salvador, Web 6721. 6721, continue a aproximação e informarei que está livre. Guardando que está livre, 6721. Carro 6690. 3660, solo 52, direita no 219. Direita no 219, 3660. American 982, maintain holding point, turn 1-0. Maintain holding point, 1-0. Web 6721, pouso autorizado no 0, vento no 40 graus, no 09. Livre pouso na 1-0, 6721. Romeu Whisky, Bravo Whisky, prossegue o táxi via Lima, Mike, Quebec. E no ponto de espera da Quebec, chame a torre em 1 no 8.62 para o cruzamento até o Aurelio, ok? 3.000 pés e 3.4.4. Tá, 38. 04, controle. Tá 3804, já deu contato com o 125. Tá 3804, desce pro 050, chegada Mari. 050, na chegada Mari, 500 da ordem. Continue a aproximação e informarei pista livre. 2 no meio. A DLS reporta estabilizada. 2000 autorizado, o ILS está 3144. Leda, após posição, Eudes. Eco uniforme Delta Eco Sierra. Encontrou nenhum no 9.35 e aciona 5176 no transponder. Autorizado 380 e a polícia de Leda, sobre a direita da Eldrida Eudes. Protejamento correto, passe corrigindo o portão 3, chama pronto para o espectacionamento, azul 4089. Mantenha 2509. Está 3804, confirme indicado. Agora com 2709 indicado. E aí, mantenha. Gente, autorizando cruzar a 97, isso que bravo isso. Boa tarde. 6721, solo 55, direita no 219. Direita no 219. Tá 32 no meio, vento no 40 graus, no 09, pouso autorizado no 0. Ele pousou no 0, tá 32 no meio. Solo Salvador, web 6721, livrando as instruções, boa tarde. 6721 da web, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Autorizado Alfa Juliette para o 4. A luta 3660 está aguardando o sinalizador aqui no 08. Só confirmando, aguardando o balizamento, confirma? Confirmativo. Vou contactar em frente, só um instante. American 990, Tower. American 990. After the aircraft on short, find and finish, line up and wait, runway 10. Okay, after landing aircraft, line up and wait, runway 10, American 990. No 44, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 6. 286, até a 31, no 44. Está 32 no meio, solo 57, libera a direita, 219. 219, liberando a direita, está 32 no meio. Torre Salvador, até a 31, no 44, estabilizado na final da 10, pessoal. Está 3144, continue a aproximação e informarei a pista livre. 44. Está 3216, livrando a pista. Está 3216, táxi via Alfa Juliette, posição 10, pátio principal. Alfa e Juliette até 10, está 3216. Vila Sierra Lima, chave de identificação. Okay, Sierra Lima, acione código 2424. Faixa checado, livre pouso 10, tanto 3144. American 990, airborne at 00, departure control 11935. 11935, American 990. Kilo Terra Lima, confirme equipamento. 06, informação November, portão 07, autorização Aracaju. 1700 for 360. Narca 990, radar contact on the Patrick, climb flight level 360, moment departure. Okay, climb the 360, moment departure, American 990. Para Aracaju. Controle 119, decimal 3, 5, e aciona 5413 no transponder. 230 na Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, saída pública. Transição chama, controle central 35, passando 5413. Portão 7, chama pronto para o tiver acionamento, Gol 1806. Batalha para a bucha, acionamento Gol 1806. Jeep 5240, acena identificação, desce do 050, chegada a manta. 050, a manta, chegou em 150. SAM 3804, reduza para 2109. 2109, 2804. SAM 3804, desce para 2000 pés, ajuste no 02, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2012, motor estabilizado, SAM 3804. Está estabilizado ILS, Equator 10, Gol no 697. Gol no 697, Mentor 1, 118, 16. 18, 1, 697. Oi, Salvador, Gol no 697. Estabilizado, ele é Sectorway, pista 10. No 697, continua a aproximação, essa maneira está livre. Seu escuto está 97. Paulo Salvador, boa tarde, São 3144, livrou na Fox, na sua escuta. 3144, táxi lento via Alfa, e mantém a posição de seu táxi de Juliette aguardando para ingresso. Taxamento de Alfa, aguardando para ingresso de viagem, 3144. O azul 4089 na escuta. 1012, o gol 1900, 1600. Afirmativo, estimado para início do pushback de acionamento. Afirmativo, a prevista 03, dentro de 2 minutos, estimado para aeronave Embraer da Azul iniciar o pushback acionamento, ok? Tá bom, então, fazendo parte de lente. tá chamando solo? Passaria do 2013. Cada zero. Para a vitória da conquista, nível 200, só um instantinho, cobre por gentileza. Prepare a Arbor Elefa aguardando. Confirma isso aí. Arbor após posição Elefa. Solo, o azul 4089-23. Autorizado, reporta táxi azul 4089. Para táxi, reporta. Voo no 600, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limite localizador, voo 600. Kilo Sierra Lima, confirma indicada. É indicada 195, Kilo Sierra Lima para descida. Gente, Kilo Sierra Lima, desça para 060. 060. É, prepara a Puca, transição Zipar, aguardando. Sierra Lima, reduz a velocidade para 170 nós. 170, Kilo Sierra Lima. 29 na escuta. Confirma iniciando o pushback, seu nome? Executando o momento. Gol no 600, reduza para aproximação, autoridade ILS, reporta estabilidade. Para. TAM 3804, metrô Rio 118, decimal 6. 3803804. 697, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes do táxi Juliette, aguardando para ingresso. Lento na Alfa, mantendo o Juliette no 697. American 990, contact Texas Center, frequency 1260. 1260, American 990, good day. Sierra Lima, 6000-1709. Gente, mantenha. Gol no 600, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, reduza para velocidade de aproximação, chame a torre 118 decimal 6. Reduzindo para mínima de 18,6, gol no 600. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot, Alfa e após direto vitória da conquista. Encontrou nenhum 1-9, decimal 3.